Introdução Workshop 549. Ninguém pode parar a mudança. Passaporte da alma. Declara uma nação. 24 horas antes do caos. Trabalho coletivo. Não há almas ruins. Mais dimensões para explorar. O principal ensinamento de hoje foi nos preparar para o lançamento definitivo da tecnologia do plasma em um futuro muito próximo. É importante que nós, como buscadores de conhecimento, tenhamos a compreensão e atitude corretas para podermos ajudar nesse processo. E parte disso é divulgar o conhecimento por meio do novo canal do YouTube que está sendo criado principalmente para esse fim. Como ele disse na semana passada, os governos não querem falar com a Fundação Cash, porque eles não querem uma mudança em seu status e poder. E por meio do canal do YouTube, vamos nos concentrar apenas na parte tecnológica dos ensinamentos, como a criação do 129 Tesla, que é o campo magnético mais forte já criado neste planeta, e também nos ensinamentos básicos sobre o que é um plasma e como ele funciona, o Magrave e o trabalho que fizemos na agricultura usando a tecnologia. Essa será uma maneira fácil e objetiva de ensinar os recém-chegados sobre o plasma, e ao mesmo tempo, haverá atualizações ao vivo sobre os testes atuais em andamento com os novos sistemas para nos prepararmos para a conferência de novembro no Irã, onde a espaçonave será fabricada a partir dos campos. No que diz respeito à liberação da tecnologia, não existe nenhuma maneira de alguém parar isso. Nem mesmo a maior potência deste planeta pode parar isso. Isso foi muito encorajador, e para nos ajudar a entender, ele disse que essa mudança na Terra foi planejada há muito tempo e que o poder por trás da mudança não vem da Terra. Portanto, eles não podem fazer nada a respeito, exceto criar problemas para si mesmos e para os outros. Dito isso, não significa que teremos um tempo fácil em relação a isso. O Sr. Cash recebeu ameaças de morte de duas das principais nações do mundo, dizendo que ele não deveria prosseguir com seus planos de liberar a tecnologia, pois eles consideram isso uma ameaça para eles mesmos. Presumo que isso seja de uma organização conhecida como uma empresa e a outra começa com a letra M. O Sr. Cash respondeu de forma tão calma e segura, e ele disse: "Levamos as ameaças a sério, mas não há muito que possamos fazer a respeito. A mudança tem que acontecer, de uma forma ou de outra. Com todas as adversidades do outro lado na fisicalidade, a única maneira de liberar a tecnologia é fazendo isso em massa. Quando chegar a hora, nós, como buscadores de conhecimento, teremos que espalhar isso pela internet o máximo que pudermos, porque se ele mostrar o voo em movimento no canal do YouTube, eles vão tirar isso do ar rapidamente. Portanto, temos que nos preparar para isso e começar a fazer lista de e-mails com as pessoas que queremos que vejam a tecnologia. O sistema antigo só pode permanecer em vigor se todos continuarem a concordar em permanecer ignorantes. Isso é feito principalmente por meio do medo, de mentiras e, sobretudo, mantendo o conhecimento longe das pessoas. E no momento certo, teremos que romper esse véu. Não faremos isso apenas com palavras. Ele liberará outra forma de tecnologia que nós poderemos criar e que nos ajudará a fazer a transmutação e a transferência física também. Será mais fácil de fabricar do que uma grave, e talvez algo semelhante ao copo da vida, que todos nós poderíamos fabricar facilmente e espalhar rapidamente. O ponto interessante é que ele disse que as pessoas verão a sua tecnologia não por causa da sua beleza, mas pelo medo da própria destruição delas. E foi isso que aconteceu com o copo da vida, e muito provavelmente milhões de pessoas foram afetadas por ele em todo o planeta. E depois que o medo passou, essas pessoas simplesmente perderam o interesse. É por isso que temos que educar mais as pessoas, e esse é o objetivo do canal do YouTube. Ele será focado e fácil de acompanhar, o que permitirá que milhões de pessoas passem por ele rapidamente e entendam a mudança que está prestes a acontecer e se tornem parte disso. Precisamos de um movimento de massa para promover a mudança e isso deve se espalhar rapidamente como um incêndio. E ele diz que se tudo der certo, teremos 24 horas antes de começarmos a ver o caos. Para que isso aconteça, Esse novo sistema terá de ser muito fácil de criar e ser poderoso o suficiente para iniciar a mudança. E se isso não acontecer nas primeiras 24 horas, eles apagarão isso totalmente da internet. Não é tão simples assim. E lembre-se de que os poderes que estão envolvidos têm maneiras de lidar até mesmo com a situação mais difícil no segundo plano. E eu acho que a maior parte disso vai ser lidada em segundo plano. Portanto, precisamos manter nossa fé e esperança vivas e querer fazer a mudança em nós mesmos. Há outro aspecto do qual devemos estar cientes, e já vimos isso antes neste planeta durante as revoluções francesa, russa e outras, e recentemente na Revolução Iraniana. Ou seja, quando a classe dominante da população está suprimindo e oprimindo de uma forma ou de outra a maioria das pessoas, quando elas finalmente são libertadas, elas têm todas essas frustrações reprimidas pelas injustiças pelas quais elas passaram. E durante o sofrimento, elas sempre desejaram ter o que os ricos têm. E parte do controle psicológico das massas é provocar as pessoas com os luxos dos ricos na TV para fazê-las trabalhar mais para conseguir assim mais dinheiro, mas então bloquear o sistema para que elas nunca possam chegar a esse nível. Quando um trabalhador pobre dirige uma grande caminhonete, ele é subconscientemente enganado a pensar que ele é uma pessoa importante, mas ele mal tem dinheiro suficiente para alimentar a sua família. Há outras maneiras pelas quais as massas são distraídas da compreensão de sua verdadeira condição através da internet, TV, filmes e outras coisas. No momento em que liberarmos a tecnologia, essa fachada se romperá e muitos desejarão acertar as contas. E esse é um dos principais motivos pelos quais o Sr. Cash continua adiando o lançamento da tecnologia. Ele precisa fazer com que a humanidade amadureça o suficiente para tentar contornar essa fase. A única maneira parece ser a elevação da alma do homem. Ele então fez uma distinção, dizendo que não haverá destruição com a tecnologia, mas a parte perigosa parece ser as frustrações reprimidas nos seres humanos e eles não têm o conhecimento e a capacidade de entender e controlar isso. Essa é outra coisa em que temos que trabalhar à medida que nos aproximamos cada vez mais desse momento. Hoje o Sr. Cash anunciou o estabelecimento da política de uma nação para este planeta. Isso significa que todo o planeta começará a pensar em si mesmo como uma nação, uma raça e um planeta. E para realizar esse desejo, ele estabeleceu o Conselho Universal, que é responsável por supervisionar o planeta e como iremos interagir com a comunidade universal, que algumas pessoas chamam de alienígenas. E o Conselho da Terra foi estabelecido para supervisionar todas as coisas que têm a ver com o funcionamento do planeta dentro desse planeta. A moeda Cash foi criada para substituir o sistema monetário atual. Quando todos os cidadãos puderem se transmutar para onde e quando quiserem, as fronteiras entre os países não serão mais necessárias. No entanto, precisamos ter uma maneira de identificar uns aos outros. Portanto, o passaporte será substituído pelo AlmaPorte. Todos os dados sobre nós serão mantidos no plasma de nossa alma. Eles não poderão ser hackeados nem roubados por ninguém que não permitirmos. Portanto, essas informações não podem ser usadas de forma abusiva. Isso exigirá também novos tipos de memória para armazenar dados e o desenvolvimento de computadores de plasma. E ele chamou isso, Sr. Cash, de tecnologia de dados de plasma. E ele espera que os governos a aceitem. E a Fundação Cash criará um banco de dados para todos os cidadãos deste planeta. Portanto, quando transmutarmos, não precisaremos levar documentos conosco, pois eles já estarão presentes em nossa alma. E quando viajarmos no espaço, os dados de plasma não apenas nos identificarão como sendo da Terra, mas também nos conectarão de volta à Terra. Portanto, de onde quer que estejamos no universo, sempre poderemos voltar à Terra, se ela ainda existir. O interessante é que esses dados são mantidos como um plasma dinâmico entre as emoções da alma do homem e da alma da fisicalidade. Eu, particularmente, não consigo imaginar como seria isso. Talvez, uma vez que embutimos a alma da fisicalidade na alma do homem, uma estrutura de campo magnético permanente seja criada ao mesmo tempo e permaneça assim sempre conosco. Talvez isso seja, de alguma forma, diferente do que acontece quando uma alma do homem está sozinha como a maneira como agora acontece quando nos separamos da alma da fisicalidade na morte. Isso também significa que não podemos nos esconder em lugar algum do universo. Mas as únicas pessoas que precisam se esconder são aquelas que fazem coisas erradas e têm uma mentalidade criminosa. Na fisicalidade, às vezes gostamos de evitar certas pessoas, mas no estado do plasma não precisamos nos esconder ou fingir, porque o posicionamento magrave dos plasmas se baseia na força do campo de nossa verdadeira emoção. Viveremos uma vida transparente e honesta, e não uma vida falsa, como às vezes temos que fazer nesta dimensão física, quando os outros não nos entendem ou nós mesmos não nos entendemos. Isso está sendo dito por causa das próximas conferências, especialmente a de Washington, onde o Sr. Cash pedirá aos buscadores de conhecimento que se transmutem na conferência e não tragam passaporte ou visto. É preciso que entendamos que todas essas são ideias inventadas com o objetivo de controlar os outros e inconscientemente plantar sementes em nossas mentes sobre quem é superior aos demais. Fomos educados com esses valores e então os aceitamos para nós mesmos. E é por isso que o Sr. Cash disse que os mapas retratam a África e a Ásia como sendo menores do que realmente são, e a América e a Europa como sendo maiores. Se você realmente olhar um vídeo que mostra o tamanho real do mapa, é chocante ver como a Europa e os Estados Unidos são minúsculos em comparação com a África e até mesmo com a América do Sul. Se você sentir isso nas suas entranhas, então você entenderá muito. A parte estranha é que permitimos isso, e o que é especialmente perturbador é que os nossos chamados educadores também estão no jogo e concordam com tudo isso. Todos esses programas ocultos dentro de nós que criam controle e divisões entre as pessoas, raças e religiões estão funcionando no fundo de nossas mentes. Preparar-se para a transmutação e para trazer a igualdade ao nosso planeta significa que temos que entrar nesses programas desconhecidos e tomar consciência deles para que possamos assim abandoná-los. É muito provável que os estágios iniciais de transmutação tragam um grande choque para muitos de nós, a menos que façamos esse trabalho interno para expor os verdadeiros sentimentos de nossa alma. Quando perguntado sobre a linha do tempo e quando se espera que a mudança ocorra, o Sr. Cash respondeu que não é um momento como esse. Em vez disso, tem a ver com a liberação e a subsequente aceitação e uso da tecnologia do plasma. Assim, à medida que mais e mais pessoas fabricarem os novos dispositivos e começarmos a transmutar em todos os lugares, uma nação será automaticamente estabelecida. Obviamente, ser capaz de transmutar também é o mesmo que dizer que nossas almas se elevaram. A transferência da fisicalidade também fará parte disso, mas não está claro como isso vai se encaixar aqui. Imagino que começaremos a ver pessoas aparecendo e desaparecendo ao nosso redor. Os seres humanos são assim. Se uma pessoa começar a se transmutar, as outras também vão querer fazer o mesmo. E tudo que se espalha por este planeta funciona dessa maneira. À medida que isso se espalha, os líderes e os governos entenderão que a humanidade quer a mudança e, ou eles mudam com isso, ou eles desaparecerão. E de qualquer forma, eles vão desaparecer muito em breve. Outra coisa que não entendemos muito bem é que a humanidade realmente funciona como um coletivo. A palavra e o conceito de coletivo receberam uma má reputação, principalmente durante os tempos anticomunistas na América e na Europa. Assim, em vez dos vizinhos compartilharem, por exemplo, o cortador de grama, cada um tinha de ser um indivíduo competitivo e sair para comprar o seu próprio. E o mundo dos negócios adorou isso. Mas a realidade é que, na verdade, trabalhamos como um coletivo. A mente humana é um coletivo de todas as nossas mentes. Só dizemos a nós mesmos que temos nossos próprios pensamentos. Mas para pensarmos nossos próprios pensamentos, provavelmente precisamos primeiro ser iluminados para nossa alma. Nosso corpo é um coletivo de bilhões de células. E se começarmos a olhar profundamente ao redor, veremos que toda a criação funciona como um coletivo. A totalidade da criação, ou o que chamamos de Criador, é um coletivo de inúmeras almas ou plasmas individuais. Eu acho que já falamos sobre o indivíduo divino anteriormente. E ele é um indivíduo, mas se sente conectado ao coletivo de todas as almas da criação. E não se trata aqui apenas de terminologia, mas de compreender a essência do conhecimento da criação. A principal mensagem do ensinamento de hoje é o estabelecimento de um governo de uma nação para este planeta. Quando todos nós começarmos a nos transmutar, isso significa que não seremos mais vítimas ignorantes ou escravos da classe dominante oculta. Cada um de nós será responsável por nossos pensamentos, fala e ações, e viveremos o ethos do universo, e nós mesmos governaremos este planeta como um coletivo da alma. E não permitiremos que ninguém nos engane, nos fazendo pensar que uma cor de pele é superior à outra, ou que uma raça pode dominar a outra por meio do desenvolvimento de armas, juntamente com mentiras e enganos que todos aceitaram como verdade. Mas é uma falsa verdade que transformou o nosso mundo em um inferno, onde a única maneira de sobreviver é mantendo-se distraído e ocupado o tempo todo e tendo relacionamentos superficiais e falsos uns com os outros. Agora, os guardiões da criação entraram em cena para nos ajudar a realizar essa mudança. Porque no espaço não podemos ter esse sentimento de superioridade em relação aos outros. E de fato, o Sr. Cash diz que quando os humanos pensam que a cor da pele, o caminho de uma crença em Deus ou a riqueza torna uma pessoa superior à outra, então é melhor que o homem nem exista. Não foi assim que ele foi criado. E quando ele começou a nos ensinar, há mais de 10 anos, ele disse que com relação ao que fazer com a Terra, havia apenas duas opções. Ou a empurramos rapidamente de volta para sua mãe, que é o Sol, ou trazemos a transformação. Felizmente, eles escolheram a segunda: transformar a humanidade para que se torne parte da comunidade universal. Para todos os buscadores de conhecimento que participaram da sessão de voo de julho, vocês se qualificam automaticamente para fazer parte da Conferência de Washington em março de 2025. Esse é o momento em que ele espera que a humanidade esteja pronta para a mudança, e não importa o que aconteça na Terra, seja em termos políticos, sociais ou outros. Isso não terá nenhum efeito sobre o que está prestes a acontecer. Com essa declaração, eu entendo que todos os buscadores de conhecimento conseguiram se transmutar por meio de sua alma nessa sessão de julho. E esses buscadores de conhecimento são uma das chaves para a transformação da Terra. No entanto, o Sr. Cash deixou claro que eles precisam estar dispostos e querer fazer isso, e que não há nada a temer. O governo americano não pode prendê-los, porque eles são os campos da alma, e eles terão apenas algemas vazias no chão ali. Mas isso é tão insignificante. O principal é o amor, a alegria e a gratidão de poder servir ao Criador e à criação de uma forma tão bela. Eu espero que os participantes entendam o presente que eles receberam e encontrem a coragem de seguir sua alma e fazer sua parte para promover essa mudança. E se você se sentir mais seguro, você pode trazer seu passaporte visto. Mas o Sr. Cash está oferecendo uma dimensão mais elevada para aqueles que se sentem fortes o suficiente dentro de si mesmos. Eles podem dizer com orgulho às autoridades que fazem parte do programa de transmutação da Fundação Cash e eles têm toda a documentação de quem eles são. Se a presença deles estiver incomodando, eles podem simplesmente desaparecer em um instante. A questão é ser forte em si mesmo e saber o que você representa. Então, você não terá medo. Só de não ter medo, você deixará as autoridades norteadas, porque elas estão acostumadas a governar pelo medo. É algo pelo qual devemos nos empenhar. No final, o Sr. Cash deu um breve ensinamento sobre a alma, sobre como será após a morte com aqueles que têm uma mentalidade criminosa. Na dimensão da fisicalidade, falamos sobre o outro lado, porque do ponto de vista da fisicalidade não conhecemos a alma, então consideramos que há duas dimensões, da alma e da fisicalidade. Mas do ponto de vista da alma, há apenas uma dimensão e todos nós existimos juntos nela, e cada alma tem todas as informações sobre a criação. Por isso sabemos tudo sobre todos os outros e eles sabem sobre nós também. É uma existência transparente de verdade e honestidade. Algumas almas decidem manifestar uma fisicalidade, mas essa é apenas uma existência temporária e depois elas voltam para a alma. Na morte, a alma do homem recebe toda a energia acumulada pela alma da fisicalidade e se separa para nascer como uma nova alma em algum lugar do universo, de acordo com a força do campo magnético que acumulou ao viver corretamente na dimensão da fisicalidade. Hoje ele falou um pouco mais sobre o que significa ser uma poeira. Aqueles com mentalidade e comportamento criminosos se tornam uma poeira flutuando pelo cosmos, estão isolados e não pertencem a nada. Mas não se trata apenas de ser uma poeira e tudo estar bem, porque esse é simplesmente o nível do seu processo de pensamento. Não, não. É muito pior do que isso. É uma existência torturante. O exemplo que ele deu é como nascer sem poder usar os braços e as pernas. Sua alma olha pelos olhos e vê todas as outras pessoas se movimentando e fazendo coisas, mas você não consegue porque seus braços e pernas não funcionam. Pense um pouco em quando você ficou doente, alguma vez na sua vida, e você viu todo mundo se divertindo ali, mas você não podia participar, e como era ruim sentir isso. De certa forma, a alma está consciente de sua existência e vê tudo o que está acontecendo, mas não pode participar da alegria. Muito provavelmente, uma mente criminosa não seria iluminada ou o que se chama de estar consciente de si mesma. Ela ainda está consciente, mas há uma distinção clara, que não é autoconsciente. Às vezes podemos ver isso em animais que não são autoconscientes e em seres humanos que não atingiram esse nível de desenvolvimento. Como dissemos antes, as religiões não estavam totalmente erradas, e talvez a função delas fosse alertar a humanidade de que a atitude errada e o mau comportamento levarão uma vida infernal mais tarde. Não é para deixar as pessoas com medo, mas para que assumamos a responsabilidade pela forma como vivemos nossa vida. Ele nos deu outra ferramenta. Ele disse que podemos usar o processo de transmutação para verificar como estamos vivendo e onde nossa alma vai parar. E então pedir para ter um vislumbre de como é estar com a alma do Criador. Dessa forma, podemos comparar para onde nossas decisões estão nos levando. Isso nos dará tempo também para mudar a nossa vida. A maneira como eu entendo isso é que no passado o Sr. Cash disse que a alma em si é perfeita. Portanto, quando falamos de almas ruins, há uma distinção muito clara entre a alma em si e a vida com a qual ela se identifica. Sabemos que essa identificação é temporária, pois quando nos identificamos com o Criador, voltamos ao Criador. Aqui o Sr. Cash respondeu de forma muito sutil, e ele disse: será a vida da alma do homem que agiu de forma errada. Mais uma vez, este é o meu entendimento. Ele disse a vida da alma e não a alma em si. A alma do homem, ela é feita de campos magnéticos que vêm diretamente do Criador, portanto sua essência é perfeita. No momento, sabemos apenas sobre a alma e a fisicalidade, mas o Sr. Cash diz que há mais dimensões além dessas duas. É interessante porque só falamos em ir para o paraíso ou para o céu, né? E depois de deixar a Terra e nada mais além disso. Agora ele abriu a porta para uma vida eterna que está além do paraíso. Mas primeiro temos que entender essas duas dimensões e depois ele pode nos ensinar sobre as outras. Já que estamos falando de dimensões, a razão pela qual essa mudança não pode ser impedida é porque isso está vindo de uma dimensão superior, e os seres deste planeta são desta dimensão e não podem se igualar à força de campo de uma dimensão superior. É como o que discutimos antes, que somos um plasma dentro de outro plasma, e assim por diante. E a razão pela qual a alma do homem pode reparar a fisicalidade é porque ela está em outra dimensão. E a energia adicional vem dessa dimensão. Temos muito a aprender sobre como as almas funcionam. Outros tópicos. O Sr. Cash aproveitou a oportunidade para nos falar sobre seu sucessor. Ele é uma pessoa de alto escalão que possui uma grande floresta, administra a natureza e é um caçador. Há uma maneira de financiar o governo sem impostos e isso é feito em outros planetas do universo. Obrigado por ouvir. Índice rápido Workshop 549. Ao desenvolvermos a tecnologia, teremos que responder a uma pergunta: qual é a nossa nacionalidade? A que lugar pertencemos? Quem eu sou? E eu sou parte de mim? Ou sou parte de nós? Ou sou parte da totalidade como todos nós no universo? Na semana passada, anunciamos que abriremos um novo canal no YouTube para mostrar o novo desenvolvimento em tecnologia espacial como um prelúdio para a apresentação no Irã e depois em Washington no início do próximo ano. Esperamos que depois de tornarmos a nova tecnologia pública, possamos retirar os sistemas de voo de algumas nações que tiveram algum sucesso em seus testes. A nova tecnologia sairá da Fundação Cash porque a usaremos para estabelecer uma política mundial de uma nação. Isso é importante porque amanhã é o aniversário do Conselho Universal. A equipe da Fundação Cash estabeleceu os princípios do Conselho Universal e seu mandato há alguns anos, em 2 de agosto. Naquela época, alguns de nós, buscadores de conhecimento, estávamos juntos na bela ilha de Sanya, na China, e naquela noite, todos nós testemunhamos OVNIs enormes sobre nosso hotel. Eram estruturas enormes. Teremos que descobrir como gerir essa estrutura quando abrimos um novo canal do YouTube e começarmos a enviar vídeos. É o mesmo que fizemos com os testes 129 Tesla em 2014. O título da primeira página do canal do YouTube será muito simples. É uma nova era espacial e energia para a paz. A energia para a paz é a energia do plasma. Será diferente de quando o homem descobriu a ciência atômica e nuclear, que veio com todas as guerras e destruições e a ameaça de aniquilação da humanidade. Agora, quando entrarmos na estrutura do nêutron, do próton e do elétron, descobriremos a energia da paz, da prosperidade e da liberdade do homem em relação aos recursos da Terra. Isso também permitirá que os seres humanos viajem para as profundezas do universo usando os campos magnéticos. Foi a interação dos campos magnéticos que originalmente criou o nêutron, o próton e os elétrons. A humanidade está sendo presenteada com essa nova adição de conhecimento que será a energia para a paz. E a energia da paz se tornará uma fonte de prosperidade para a humanidade que se libertará de todos os grilhões que a prendem a este planeta. Estamos agora no processo de testar isso independentemente de qualquer governo. Lançaremos um sistema de transmutação e transporte, e por meio do canal do YouTube você será testemunha de todos os nossos fracassos, sucessos e tudo o que acontece quando se faz um teste ao vivo. Será como que fizemos com o experimento do 129 Tesla. Frequentemente carregaremos vídeos curtos e informações sobre os testes nesse canal do YouTube. Isso traz um dos maiores problemas para todos nós. A partir de hoje, estamos anunciando o estabelecimento de uma nação. Montamos essas estruturas junto com as moedas Cash e o Conselho Universal, e agora começamos a estruturar o que chamamos de passaporte. Será uma maneira de termos documentos quando transmutarmos e chegarmos a um lugar ou hotel nos Estados Unidos ou na China, ou como na Europa, que eles não nos considerarão imigrantes que fugiram ou entraram ilegalmente no país. A transmutação se tornará parte da estrutura. É como no caso do Bitcoin. No início todo mundo era contra, e as pessoas achavam que havia algo errado com ele, e algumas tentaram impedi-lo, inclusive. Mas agora ele se tornou aceito e normal. De fato, um dos maiores detentores do Bitcoin é o mesmo governo que se opôs totalmente a ele no início. O governo dos Estados Unidos detém 270 mil bitcoins como estoque, o que representa 1% de seus ativos totais. A mesma coisa acontecerá com a Fundação Cash. Uma vez que estabelecemos esse novo sistema com a nova tecnologia, também precisamos garantir que vocês tenham os documentos corretos quando viajarem com a nossa tecnologia. Não precisa ser um papel. Pode ser uma forma aceitável do que chamamos de tecnologia de dados de plasma. E esperamos que os governos a aceitem, pois isso trará respeito ao conhecimento e à tecnologia. Isso significa que quando 100 ou até 1.000 de vocês desembarcarem em Washington, vindos de todos os cantos do planeta, o governo americano não nos questionará sobre como, porquê ou como entramos no país. A Fundação Cash está trabalhando na criação dessa estrutura e de um banco de dados para todos os cidadãos deste planeta, que esperamos que a comunidade internacional aceite. A Fundação Cash criará um corpo governante por meio do Conselho Universal e do Conselho da Terra e, nos próximos tempos, provavelmente trabalhará em conjunto com as Nações Unidas e todas as nações aceitarão essas novas informações de dados de plasma como um meio de identificar cada cidadão deste planeta. Então todos nós teremos a liberdade de viajar e seremos aceitos como parte da coexistência das nações. As linhas de fronteira desaparecerão, pois não teremos como controlar o movimento da população. Em breve, aconselharemos os governos sobre como financiar suas estruturas de uma forma que não necessite do sistema de tributação que temos hoje. Será da mesma maneira que eles fazem em outros planetas, em outros cantos deste universo, e isso funciona. Por que então não funcionaria também neste planeta aqui? Nas próximas semanas e meses, começaremos a criar um sistema de transferência de dados plasmáticos. Por ser plasmático, isso significa que ninguém pode invadir seus dados. Eles são mantidos por você e somente por você no sistema dinâmico do plasma na estrutura entre a emoção, a alma do homem e a alma da fisicalidade. A parte mais importante desse tipo de identificação é que o campo de força magnético conecta você de volta à Terra. Portanto, se você for a Marte ou a qualquer outro lugar, você sempre poderá voltar à Terra. Essa é a fonte de onde você veio. Mesmo que você vá para outra parte do universo, você ainda estará conectado de volta à fonte de onde você veio. Mesmo quando você vai para Washington, Londres, ainda é a fonte para onde você volta. Os dados de todos são mantidos na estrutura dinâmica do campo de força da alma. Isso se aplica a todos os cidadãos deste planeta. Não haverá papel para queimar e nenhum lugar para alguém se esconder. Ele carregará a impressão digital da alma do homem. Para isso, será necessário desenvolver um novo tipo de estrutura de memória e novos computadores que já estão disponíveis. Muitos de vocês já usaram isso, mas nem sabiam disso. Se você fez diferentes partes da tecnologia da Fundação Cache em casa, em sua garagem ou na cozinha, então você já conhece esse pacote de informações de dados. O corpo do homem tem um denominador comum de conexão e coleta de dados que se conecta a todos os seres vivos deste planeta. E por meio desses dados, todos os seres deste planeta, sejam eles humanos, formigas, pássaros ou o que for, são identificados. Isso permite que todos os seres, ao mesmo tempo, também tenham acesso a essas informações. Em outras palavras, todos são automaticamente identificados e isso é feito sem abuso. Um ser não pode abusar de outro com essa informação. Isso significa que nos próximos meses, por exemplo, aqueles de vocês que virão para Washington por meio da transmutação ou transferência física não precisarão portar um passaporte ou ter um visto. A Fundação Cash está segurando a identificação da sua alma e nós somos a passagem para a sua liberdade. Isso significa que os governos não têm a capacidade de impedir ninguém de se transmutar. É impossível para eles fazerem isso. Portanto, os governos são responsáveis por encontrar uma nova solução, e não nós. Eles precisam aceitar uma nova estrutura de identificação de pessoas para descobrir quem elas são e de onde vieram. Eles vão querer saber por que tantas pessoas estão em Washington sem um visto. Essas são pessoas comuns, e eles não podem prendê-las. Eles não podem prender nenhum dos buscadores de conhecimento que seguirão esse caminho. Porque da mesma forma que o trouxemos, você também pode desaparecer de uma cela de prisão. As algemas simplesmente cairão no chão porque a fisicalidade não estará lá. É assim que estamos preparando as coisas, porque estamos levando tempo para que tudo se encaixe em seu devido lugar, de modo que tudo esteja pronto para começar. Todas as estruturas políticas deste planeta seguem um padrão muito semelhante. Todas elas têm mandatos de presidência a cada 4 anos e, de alguma forma, acabam chegando em 2024, 2028 e o resto, e deixam um intervalo de 2 anos entre eles. Isso é para que os líderes mundiais possam interagir e desenvolver um relacionamento uns com os outros. É por isso que eles têm os mesmos termos. Muitas nações ao redor do planeta organizaram sequencialmente suas eleições presidenciais e de primeiro-ministro para que caiam perto da presidência americana, que é 2022, 2024, 26 e 28. Dessa forma, eles podem estabelecer um relacionamento de longo prazo com a presidência americana. Usaremos essa estrutura para conseguir a aceitação da nova tecnologia. Eles podem coordenar o novo sistema de transporte e tudo mais com isso. Explicaremos mais e mais nas próximas semanas e meses sobre como os novos passaportes da alma funcionarão e como eles se tornarão um ponto de paz. Algumas das regras para viajar serão: você não poderá portar armas, não poderá viajar se quiser causar danos a outro ser, e não poderá viajar se o objetivo de sua alma, alma da fisicalidade, mente e emoções, for criar problemas. Um dos maiores crimes será alguém tentar quebrar esse código, pois o crime que ele comete é contra si mesmo. Essa pessoa provocará a separação entre a alma do homem e a alma da fisicalidade. Isso é o quão forte isso será. O novo sistema de voo e transmutação que agora está em nossas mãos será gradualmente apresentado e será mostrado no Irã. Isso fará com que os governos precisem reestruturar e abolir as fronteiras, o controle de passaporte e o controle da riqueza. Que, de certa forma, a riqueza que todos fazem será usada por todos. Já conhecemos essa estrutura como a política de aposentadoria, a política nacional de saúde e os benefícios de desemprego. Mas agora se tornará globalmente aceito e tem que ser assim. Os novos passaportes da alma, ou sistema de identificação, manterão esses dados que todos nós aceitaremos. Isso abolirá todas as coisas que o homem criou nos últimos séculos para controlar a riqueza e determinar quem é mais rico, qual nação é maior ou menor, e o resto disso. Todas as mentiras que aceitamos chegarão ao fim, até mesmo as mentiras sobre como eles apresentam a geografia do nosso planeta para nós, pois eles fazem a Europa e a América parecerem maiores e a Ásia e a África parecerem menores. Mas nos dados reais, em alguns casos, a África é maior do que todos eles juntos. Eles criaram uma semente subconsciente de superioridade de que os brancos são melhores do que os negros e outras pessoas de cor. Começaremos a aprender como é o processo de vida no espaço e a coletividade da raça, a coletividade da alma do planeta, a coletividade da alma da estrutura da galáxia e o restante. Nos próximos meses, apresentaremos uma identidade àqueles que transmutaremos para Washington. Não pediremos a nenhum de vocês que tenham visto, independentemente da nação de onde vocês venham. O governo americano não tem controle sobre como as pessoas entram. Nós identificaremos como sendo parte de nós, como a estrutura da Fundação Cash e a nova evolução em viagens. Ninguém será deportado como imigrante ilegal, e nenhuma nação será mais valorizada do que outras nações, e nós não impediremos de usar nossas instalações. Trabalharemos para desfazer as estruturas que a humanidade criou para si mesma para dividir as pessoas. Desfaremos as estruturas construídas ao longo de décadas e séculos para criar a realeza, para tornar uma nação mais poderosa e rica do que outra. Criaremos coletivamente uma nação. Porque agora podemos nos transmutar da África para a Europa e ninguém pode controlar isso. Será instantâneo. E não precisaremos de outra nação para nos alimentar porque teremos um sistema que nos alimentará. Não seremos um fardo para a sociedade deles e nem pediremos que nos deem emprego, porque podemos trabalhar em qualquer lugar no universo. Isso é a realidade, e os fatos começarão a nos atingir muito rapidamente. Começaremos a trabalhar na criação do que eu chamo de padrão de força de campo da alma da criação. Isso significa que sabemos quem somos, de onde viemos e qual é o nosso padrão de pensamento. Trabalharemos com o mesmo ethos da Fundação Cash. Nesse processo, traremos novas dimensões de trabalho para isso. Esperamos que nossa equipe comece a carregar as primeiras partes do canal do YouTube e vocês verão o que queremos dizer. Não haverá nada além de ensinar nesse canal e estender também o conhecimento a toda a humanidade e, com isso, daremos os primeiros passos rumo à primeira apresentação independente da Fundação Cash. Será uma tecnologia espacial de voo e movimento, a criação da alma do sistema que interage com a alma de cada ser e permite a transmutação a qualquer momento e em qualquer ponto. Esse é um presente para o Conselho Universal, para que eles comecem a entender e a montar a estrutura para o estabelecimento de uma nação de governo único. Com o tempo, eles serão responsáveis por realizar isso em conjunto com o Conselho da Terra. A tecnologia se desenvolveu e se espalhou o suficiente para que mais conhecimento possa ser liberado neste planeta. Por exemplo, lançamos a unidade de produção de gás e vocês viram o gás queimando e explicamos que se tratava da nova fonte de energia. Mas não produzimos esse gás para você queimar. Em vez disso, fizemos isso para amadurecer o homem em seu conhecimento, para que ele entenda sua conexão com a energia plasmática e então possa se tornar um viajante do espaço. Você ficou focado no metano ou CH3 como algo a ser queimado, e nós focamos no carbono como um conector para a base plasmática e o hidrogênio como uma conexão com o combustível do homem para existir em qualquer posição no universo. Se você se lembra, ensinamos que o carbono no aminoácido é um conector, e o carbono no CH4 conecta você ao universo, enquanto o carbono no aminoácido conecta-se a outra célula. Não há diferença entre uma célula que se conecta a outra e o homem que se conecta a outra dimensão no universo. Como eu sempre digo, você tirará proveito dessa tecnologia de acordo com sua própria inteligência e com o quanto você entende e é capaz de decifrar do que está sendo ensinado. Eu falei detalhadamente sobre o carbono 14, carbono 60 e carbono 12 e qual é a conexão com as células e o que conecta o homem ao universo e qual é o criador do universo do homem. Então, com esse conhecimento, quem precisa de um passaporte? Quem precisa ser deportado? Quem precisa ser um imigrante? Será que essas palavras existirão no vocabulário do homem nos próximos 5 a 10 anos? Será que o homem embarcaria em barcos para uma vida melhor na Europa ou na América, quando agora ele pode se transmutar sem perigo para todos os pontos deste planeta? Começaremos a ensinar e liberar informações passo a passo e aumentaremos sua confiança e compreensão para estarmos prontos para a apresentação no Irã. Depois levaremos para Washington e então para Moscou. E depois para o próximo e para o próximo. E gradualmente nos próximos 10 a 5 anos, faremos com que todos os governos do planeta entendam que há um conselho administrativo, que é o Conselho Universal e o Sistema Universal de Trabalho. Os líderes das nações e as próprias nações se tornarão servos da paz e não escravos de mentiras para criar mais guerras. Os exércitos se desarmarão, e isso vai ser por iniciativa própria deles. Se vocês quiserem entender o que isso significa, leiam então o primeiro documento que lançamos, chamado A Criação de Buracos Negros. Se pudermos criar um buraco negro que absorva toda a energia do universo para dentro dele, então poderemos criar um buraco negro que possa absorver todas as armas para dentro de si. O combustível que elas carregam, seja nuclear, pólvora ou qualquer outra coisa, cairá nesse espaço. Estabeleci a estrutura para uma nação e são vocês, como buscadores de conhecimento, que atestarão e depois o resto do mundo seguirá. Criaremos uma nação com um alma-porte em vez de um passaporte. E essa será a chave para a criação da paz e a libertação do homem de todas as amarras deste planeta, e isso trará igualdade entre todos os homens. Quando o homem aceitar que é igual aos outros, então ele aceitará que é igual a todas as outras criaturas. Então, quando levarmos o homem para o espaço, não haverá sentimento de superioridade, mas ele se considerará igual aos outros. E quando o homem acha que uma determinada cor de pele é superior, ou que um caminho de crença em Deus é melhor do que o outro, ou acha que é melhor ser rico, então é melhor que o homem não exista. Porque não foi assim que o homem foi criado para ser, por seu Criador. Estabeleceremos uma nação com um passaporte de uma nação e um suprimento de alimentos de uma nação, e em princípio teremos o entendimento de que, em uma nação, todos os seres vivos deste planeta têm direito ao conforto. E faremos com que isso seja cumprido, porque temos o conhecimento, a tecnologia e o know-how, e temos sistemas que podem proporcionar isso. A política de armas se tornará uma política de paz, uma política de plasma e uma política de paz mundial. A superioridade não virá pelas armas, mas a política de armas fará com que uma nação se sinta envergonhada. Vocês entenderão o que isso significa em breve. Hoje estamos comemorando o estabelecimento do Conselho Universal que nasceu na data de amanhã. Anunciamos o estabelecimento do passaporte de uma nação no qual sua alma carrega sua impressão digital. E é por isso que eu tenho explicado a diferença entre a impressão digital do homem e a impressão digital da emoção e da alma do homem nos últimos ensinamentos. Em um tempo muito curto, a criação de sistemas para que as massas possam transmutar e transportar automaticamente acabará com o nacionalismo, o racismo, a fome e a pobreza. Porque, em essência, por meio da tecnologia, todos terão o que precisam no momento em que precisam. Criaremos o canal do YouTube para mostrar isso de forma física e direta, para que cada um de vocês aprenda e entenda. Espero que vocês, como buscadores de conhecimento de seus filhos, e os filhos de seus filhos, e o resto das gerações, e para cada ser neste planeta, que todos comecem a entender a mudança. No passado, quando liberávamos tecnologias lentamente e passo a passo, as pessoas reclamavam e perguntavam por que não liberávamos tudo de uma vez. Era porque a humanidade não estava pronta para isso. A humanidade precisa aprender e entender para que possa estar pronta para isso. Ela precisa se preparar para as mudanças que virão e para o que precisa ser feito. Ela precisa criar as condições para a igualdade por meio da compreensão de como criar o plasma. Isso é o que eu chamo de energia para a paz. Não cabe a nós fazer isso, mas cabe à humanidade entender esse processo e mudar as condições. Todos nós precisamos entender o que está por vir, o que a mudança trará e o que precisa ser feito para que a mudança ocorra. O primeiro grupo que se transmutará será o dos que estiveram conosco na sessão da última sexta-feira. Nós os levaremos conosco para Washington, e aqueles que participarem das 4 sessões entre julho e outubro também virão. Forneceremos todas as instalações e criaremos as condições para a transmutação individual ou coletiva. Nós informaremos como e de que forma isso será feito, mas cabe a vocês decidir se querem fazer parte disso. Se isso deixar mais seguro, você pode pedir um visto americano para carimbar em seu passaporte caso alguém pergunte como você entrou nos Estados Unidos. Essa será a sua decisão. E se você for forte o suficiente, você pode dizer a eles que você entrou pelo programa de transmutação e que é assim que você é. E se quiser, eu posso ir embora agora mesmo. Ninguém poderá prendê-lo, porque não haverá nenhuma parte de você lá para ser presa. Para a conferência no Irã em novembro, pediremos a todos que se reúnam fisicamente em Viena, na Áustria, e iremos como uma equipe. Mas em Washington levaremos todos com vocês como uma alma, como uma equipe. Pelo processo de transmutação. Preparamos isso há 2 anos, quando previmos o que está por vir e como chegar a esse ponto. Não importa quem seja eleito, quem perca, onde haja guerra, onde haja paz, ou o que quer que aconteça ao governo ou ao presidente, isso será totalmente irrelevante. Estamos preparando isso nos últimos anos e agora governaremos como uma nação. Estabeleceremos a estrutura para isso nas próximas semanas. A transmutação não tem dimensão física, e ninguém no mundo foi capaz de criar uma prisão para a alma do homem. Nem mesmo Deus, o Criador, possui tal estrutura. Alguém me disse: se você pode transmutar almas, então você é um pecador, você é o anticristo. Os religiosos inventaram essas ideias porque agora eles sabem que não podem mais nos controlar. O medo de Deus está neles, e agora eles têm que responder pelo próprio comportamento deles ao Criador, que é a própria alma deles. Agora vocês entendem como isso é um divisor de águas. Todos vocês que se juntaram a nós na sessão da última sexta-feira tornaram-se automaticamente parte da estrutura de transmutação para ir a Washington. Vocês não precisam se inscrever, vocês já se inscreveram e já foram aceitos. Nos próximos 3 meses, ensinaremos a vocês como passar da transmutação para a transferência física do corpo e da transferência para a transmutação. Revelaremos e desvendaremos gradualmente os sistemas para vocês. A tecnologia será mostrada no Irã como uma tecnologia da Fundação Keshe e não como uma tecnologia do governo ou das Forças Armadas iranianas. O mesmo ocorrerá em Washington. Estamos preparando vocês para a transmutação E vocês fizeram a primeira tentativa na sexta-feira passada. Da próxima vez, adotaremos uma abordagem diferente e tentaremos fazer com que vocês entendam seus parâmetros. Vocês têm 6 ou 7 meses para se prepararem. Em março de 2025, vocês farão isso. Espero que todos vocês entendam o processo de transmutação total. Quando apresentarmos sua fisicalidade em Washington, isso acabará com o nacionalismo e o sistema antigo. Será o início do futuro e de uma nação. Ninguém poderá nos tocar, nos prender ou nos matar, porque estaremos na dimensão dos campos de energia e não na dimensão da fisicalidade. Espero que vocês tenham entendido a mensagem de hoje. E se não entenderam, eu explicarei a vocês. Hoje, anunciamos o estabelecimento da política de governo de uma nação, e ela será administrada por vocês e por mais ninguém. Será gerida pela alma do homem coletiva total naquilo que a humanidade estiver pronta para aceitar e para ser igual. Não será por cor, raça, religião, nem por qual planeta do universo você vem. Todos somos bem-vindos para fazer parte da coleção de coisas criadas pelo Criador. Hoje estabelecemos a política de passaporte Uma Nação, que é uma política de uma alma. É uma nação para todo o planeta. E isso nos trará uma nova dimensão. Desta vez, estamos entregando somente por meio da Fundação Cash e não em conjunto com nenhuma organização ou governo. É para os governos entenderem que chegou a hora de governar este planeta através da alma e não da fisicalidade do homem. Mas com o tempo, veremos a mudança. Ainda trabalharemos na dimensão da vida física e apoiaremos sua vida, mas ao mesmo tempo traremos gradualmente o processo de transporte para que o homem veja um novo futuro e o fim da vida antiga. Estamos trazendo a energia da paz e a energia do plasma. A tecnologia do plasma trará paz para o homem ao criar condições para a paz. E a única maneira de fazer isso é por meio da transmutação total e da compreensão do trabalho do plasma. Quando fizermos isso, ensinaremos todos os outros a fazer o mesmo. Então o homem se libertará dos grilhões e das amarras de hoje. Espero que até o ano que vem consigamos isso e estejamos introduzindo as novas políticas, as novas condições. E espero que quando chegarmos a outubro, as Nações Unidas aceitem a política de uma nação. Talvez não seja no próximo ano, mas no ano seguinte. Então acabaremos com todo esse caos que o homem criou para si mesmo, por meio dessas linhas imaginárias chamadas fronteiras, construindo muros e criando todo tipo de barreira. Em poucos meses, isso será motivo de chacota para aqueles que adquirirem um novo entendimento. Nenhuma dessas coisas tem qualquer efeito sobre a alma do homem. O governo americano está pressionando para criar novas linhas de defesa na fronteira com o México e outros países querem colocar minas em suas águas territoriais para que ninguém possa atravessar. Isso me traz de volta à memória de Genghis Khan, quando ele costumava cavar minas e usar flechas para manter seus castelos seguros. Então a pólvora chinesa chegou, e então os aviões podiam sobrevoar, e as suas flechas e muros se tornaram obsoletos. Agora, com a viagem da alma do homem à transmutação, essas barreiras entre as nações também se tornarão obsoletas. Elas se tornarão como monumentos do passado, como a Grande Muralha da China, que, na verdade, ela dividia a nação em duas. Quando nos tornarmos uma nação, todas essas defesas se tornarão motivo de piada. A humanidade se perguntará o que tem feito a si mesma e como criou a separação através da riqueza, do conhecimento, do roubo e da matança para se tornar poderosa. Eu me pergunto quantos F-14 serão jogados nos oceanos nos próximos anos, como os americanos fizeram com seus tanques e aviões, depois da guerra, quando ninguém tinha dinheiro ou interesse em comprá-los. Todos eles serão apenas um monte de sucata e ninguém vai querer nem mesmo reciclá-los, pois eles estão muito contaminados. Nós os prepararemos nos próximos meses para a transferência física e depois disso para a transmutação. Espero que vocês entendam a política e a estrutura de uma nação e o passaporte de uma nação. É um passaporte da alma e nós temos a tecnologia. Emitiremos materiais que se tornarão seu passaporte. Ele conterá a impressão digital de sua alma e de sua emoção. E isso é tudo o que você precisa levar com você. Não importa para onde você vá no universo, ele o conectará de volta à Terra. Já testamos isso e estamos no processo de testar o primeiro em nossos sistemas. A conexão com o sistema virá por meio do sangue e a conexão por meio de uma alma já está sendo testada pela Fundação Cash. Não é algo que pode vir. Já está aqui nos últimos meses. Você sentirá a emoção do sistema, mesmo quando os outros não tiverem consciência disso. Você sentirá a força dos campos, porque você faz parte dele e ele é feito com seu sangue. Ninguém mais sentirá isso, porque você faz parte do sistema. Então, aos poucos, esses dados se tornarão parte de todos os homens do planeta. A dor de um se tornará a dor de todos. O sofrimento de um se tornará o sofrimento de todos. Então não faremos nada que cause sofrimento a outra pessoa, porque nós mesmos o sentiremos e não queremos que nós mesmos soframos. Então a fome de um se tornará a fome de todos. Explicarei como criaremos esse banco de dados quando o homem amadurecer mais. Isso está sendo feito em outros lugares do universo. Não é algo novo, mas agora o homem tem um conhecimento para fazer isso também. Volte para os seus ganhos. Vocês estão fazendo isso há 10 anos, mas vocês nunca entenderam. Espero que vocês entendam o que está por vir. E aqueles que participaram da última sexta-feira, prepare-se para serem transmutados para o Washington em breve, se assim desejarem, pois não podemos fazer nada que vocês não desejem. Ao mesmo tempo, estejam preparados e entendam que os americanos não têm o direito de impedir isso ou controlar o planeta. Este planeta é para seus cidadãos, e todos nós somos cidadãos deste planeta. Fim da parte 1 do Índice Rápido do Workshop 549. Aqui no início da segunda parte desse workshop é mostrado um vídeo de feliz aniversário para o Sr. Cash, que vai ser amanhã, e que foi feito pela comunidade brasileira. O Sr. Cash então diz: muito obrigado por todos os seus pensamentos. Coincidentemente, o aniversário do Conselho Universal é o mesmo que o meu. De certa forma, é uma celebração pelo trabalho deles. Embora eu fale, eles fazem todo o trabalho em segundo plano, por meio de campos que nós, neste momento, não entendemos. Sempre buscamos uma manifestação física de confirmação. Mas o que acontece em segundo plano é a maneira como as coisas funcionam. Somos apenas servos de um mestre que é o Criador e ninguém mais. E de certa forma, somos servos de nós mesmos, pois somos parte disso. Nossa emoção cria a emoção dele. Espero que o próximo ano seja um ponto de virada para todos nós por meio do conhecimento da tecnologia e não por qualquer outra coisa. Novas fronteiras na ciência serão alcançadas. Devemos nos lembrar de que o homem montou uma estrutura para governar este planeta e todo homem no poder lutará para não perder essa estrutura. Portanto, de agora em diante, a única maneira dessa tecnologia avançar e ter sucesso é por meio de uma liberação em massa. Dessa forma, todas as nações terão o mesmo acesso a ela, desde os chineses, americanos, iranianos, israelenses, africanos, australianos e os demais. Até mesmo os que vivem no meio da selva do Brasil terão acesso ao mesmo conhecimento. Foi isso que fizemos com o Copo Uma Vida. Nós o tornamos tão simples que todos puderam usá-lo facilmente, onde até mesmo a organização não conseguiu encontrar uma solução e todos vocês puderam se ajudar com ele. Quando chegar a hora de liberar o sistema de transmutação, farei com que seja tão simples que até mesmo o homem dos vilarejos da África, China, Brasil, Irã e outros lugares terão acesso igual à tecnologia ao mesmo tempo. Assim ninguém será superior ao outro. Então ninguém precisará viver em condições de terceira classe, pois todos nós tornaremos uma condição de classe única. O que recebemos importará, e o que damos importará, e a mudança virá. Você precisa entender que quando liberarmos as tecnologias, se não chegarmos a um acordo com os governos nas próximas semanas e meses, criaremos um caos. Todos os governos entrarão em caos. Haverá muito sofrimento para muitas pessoas, e toda a má conduta e as injustiças cometidas no passado por alguns grupos de pessoas se manifestarão de diferentes maneiras. Prevejo que isso acontecerá, mas espero que a humanidade seja forte o suficiente para contornar essa situação. Quando todos se tornarem iguais, muitos que foram oprimidos pelos outros começarão a culpá-los e a apontar o dedo para eles. Haverá aqueles que querem manter a sua riqueza e poder e aqueles que querem se vingar pelo que sofreram. A única maneira de contornar tudo isso é elevar a alma. De certa forma, muitos de vocês já prepararam o cenário para a mudança por meio do que vocês têm feito nos últimos anos. Estamos apenas trazendo as ferramentas para que a mudança se torne operacional. Mas teremos que esperar e ver como a humanidade controlará tudo daqui para frente. E como a humanidade alcançará a paz por si mesma, por meio de si mesma e por meio de sua própria compreensão. O Sr. Cash já disse muitas vezes que nunca devemos ingerir os gans e apenas usar água acima. Então há uma pergunta aqui de um buscador de conhecimento chinês que pode ter ingerido gans e ele quer saber como excretá-lo do corpo. O Sr. Cash disse que precisa de mais informações básicas e que isso será tratado pela Fundação Cash na China. Por favor, nunca ingira o material gans em si. Ele é altamente energético e tenho certeza de que ele sabe como lidar com isso. Os materiais de raios cósmicos estão sendo produzidos e prontos para serem despachados, mas os austríacos estão de férias nacionais até o final de agosto agora. Pergunta para o Sr. Cash. Quanto tempo você prevê o período de transição antes de chegarmos à estrutura de uma nação? Isso já aconteceu também em outros planetas do universo no passado? Sr. Cash responde. A estrutura de uma nação não tem um período de tempo. De certa forma, é um prazo de entrega e desenvolvimento de tecnologia. Se conseguirmos mostrar a redução de peso nas próximas semanas e ao mesmo tempo mostrar a transmutação, e nos próximos 6 meses conseguirmos transmutar muitas pessoas, então uma nação se tornará uma realidade automaticamente. Isso pode levar algumas horas ou alguns meses. A única coisa que está impedindo isso é como vamos liberar. Vocês precisam entender que no momento em que colocarmos isso no YouTube como um todo, o nosso site vai ser derrubado imediatamente. Isso é certo. O Sr. Cash dele recebeu uma ameaça direta à sua vida nas últimas semanas das agências de segurança de duas das principais nações do planeta. Eles disseram que se eles seguirem um determinado caminho para a entrega da tecnologia, eles verão sua posição como ameaçada. E ele recebeu uma ameaça direta que eles levam a sério, mas na realidade, não há muito que possa ser feito. Algumas pessoas gostam de manter seu status quo. E é por isso que optamos por lançar a tecnologia no YouTube e depois no X, como que costumava ser o antigo, tanto faz. Se um grande número de pessoas tomar conhecimento da tecnologia rapidamente, então isso sairá das mãos dos governos. Ao mesmo tempo, temos que ser capazes de mostrar a tecnologia de uma maneira muito, muito diferente. Iniciamos uma colaboração com algumas das principais empresas do mundo para que elas avaliem a nossa tecnologia. Uma colaboração pode ser estabelecida internacionalmente para certas partes do trabalho da Fundação Cash. Esse é o padrão de nosso trabalho, mas isso dependerá de quando e com que rapidez a lançaremos e como apresentaremos ela. Um ponto crucial será a forma como os buscadores de conhecimento a divulgarão na internet. No momento em que mostrarmos a redução de peso e o voo em movimento, vocês terão que espalhar isso rapidamente, para que não possa ser parado. Se centenas de milhares de pessoas virem isso em todo o mundo entenderá rapidamente o que está aqui. Estou me esforçando ao máximo para que isso aconteça da maneira correta e para que o conhecimento sobre o novo transporte de transmutação se espalhe imediatamente. Se for da maneira correta, teremos 24 horas antes de vermos o caos. Se acontecer da maneira errada, eles tentarão apagar isso da internet para que ninguém possa ver em lugar algum. Se vocês, como buscadores de conhecimento, publicarem sistematicamente, eles não poderão bloquear a internet. As pessoas começarão a fabricar as unidades de plasma como fizeram com os Magraves, e se chegarmos a esse ponto, nenhum governo poderá impedir isso. À medida que isso se espalhar, teremos milhares de pessoas da África com suas latas em Washington, Londres, e em qualquer outro lugar. Vemos todas essas políticas para tirar as pessoas de seus países, como na Alemanha, que quer que os muçulmanos saiam, ou os britânicos que estão falando em mandar os africanos de volta. Nos Estados Unidos, onde eles estão pedindo que os chineses saiam, o que é ridículo, porque muitos deles já estavam lá antes da chegada de muitos dos chamados americanos. No final, as massas vão virar o jogo contra as condições impostas a elas pelos outros. E eu sempre disse que a minha tecnologia não será aceita por sua beleza e pelo prazer que ela proporciona, mas sim pelo medo da destruição das próprias pessoas. Nos Estados Unidos, grupos de pessoas famintas se reúnem ao lado de fora dos supermercados e de repente os invadem e saem correndo com qualquer alimento que puderem. Essa será uma realidade semelhante ao que acontecerá quando liberarmos essa tecnologia. Mas não serão os supermercados, serão as nações. Nós abusamos tanto uns dos outros neste planeta. Agora aqueles que estão sendo maltratados não enviarão seus familiares para o perigoso alto mar para chegar à chamada Terra Prometida. E quando chegam lá, acabam ficando em situação pior. Mas agora eles irão atrás do que acham que é seu direito. E esse é o meu maior medo. Será que os governos tomarão medidas agora para proporcionar igualdade em termos de conforto e riqueza, ou eles esperarão que isso aconteça? Os maiores perdedores serão os bilionários e milionários, pois seus bens serão compartilhados entre todos aqueles que não têm e não tiveram. Então teremos que montar uma estrutura para dar suporte a todas as pessoas com alimentos, abrigo, necessidades médicas e necessidades energéticas. Da mesma forma que vimos milhares de europeus pobres correndo para os navios para conseguir terras na América durante o século XIX, veremos o mesmo com o lançamento dessa tecnologia. Será 100 vezes pior. Mas não haverá destruição. No entanto, as pessoas estarão liberando muitas frustrações do passado, e isso é perigoso. Eu poderia ter liberado essa tecnologia décadas atrás. Nada mudou do Irã desde cerca de 18 anos atrás, quando testamos a tecnologia. Essa ideia de acerto de contas é o maior problema para liberar a tecnologia. Entretanto, acredito que março ou abril do próximo ano será o momento certo para liberá-la. É por isso que estamos escolhendo Washington. Não preciso de visto para ir aos Estados Unidos, porque eu posso transmutar. Eu posso estar lá quando quiser e sair quando quiser. O mesmo acontecerá com Moscou e com todos os outros países. E não se trata de fazer mágica, mas de usar a tecnologia, a ciência e saber como aplicar isso. No momento em que divulgarmos como construir esse sistema, será tão simples que cada um de vocês será capaz de repetir isso. Será da mesma forma que vocês fizeram o copo da vida. E então você terá que tomar uma decisão. Criamos o copo da vida para nos livrarmos do vírus do qual o homem tinha medo. Quando liberarmos esse sistema de plasma para transporte e transmutação, então você poderá descobrir como se livrar da doença, da fome e de tudo mais. No início, muitas pessoas podem querer vir para a América ou Europa, mas elas não ficarão. Mas quando voltarem para casa, vão querer ser iguais e haverá muitas necessidades a serem atendidas. É apenas uma questão de tempo até lançarmos a tecnologia. Começaremos a operar o YouTube a partir de amanhã. E a questão também é quem criará esses sistemas e com que rapidez eles aprenderão a transmutar e transferir, e para que eles usarão o sistema. Isso faz parte dos problemas que temos agora. Por isso estamos dedicando um tempo para mostrar isso, para que vocês entendam. Há um exemplo simples de quando mostramos a tecnologia há alguns anos. Fizemos um dia do Blueprint durante a época mais fria do inverno. Mostramos como você pode produzir calor e eletricidade. Mas o que aconteceu com isso? Por que não liberamos isso? Porque se o fizermos, criaremos um novo caos. E depois que o caos instalar, o que virá a seguir? E agora criaremos outro caos com a liberação dessas unidades de viagem espacial para transmutação e transporte. A razão pela qual não fizemos isso foi porque as pessoas não estavam prontas para entender e não foram capazes de reproduzir. Em segundo lugar, a humanidade não está pronta para uma mudança tão grande. Talvez daqui a 12 meses a humanidade esteja pronta, quando tudo for liberado em pequenas etapas e em dosagens graduais. Os líderes mundiais precisam entender a mudança, pois caso contrário, as pessoas forçarão isso, e caso contrário haverá um caos absoluto. Agora as pessoas estão se tornando cada vez mais francas e com a mente mais aberta. Vimos isso em Bangladesh recentemente e em outros países. Mais pessoas estão se revoltando e mudando os governos, empurrando eles contra a parede, em comparação com o que acontecia nas décadas de 80 e 90 por meio da revolução de militares, golpes de Estado e outras coisas. Temos que criar um movimento de massa para uma nação. Então esse movimento dará liberdade para nossa própria posição. Isso pode acontecer com o estalar de um dedo. Pergunta para o Sr. Cash. Estão ocorrendo muitos incêndios florestais em todo o planeta. Os buscadores ou o Conselho Universal poderiam fazer algo para nos ajudar a deter esses incêndios? Sr. Cash responde. Esses incêndios são um processo natural deste planeta e vêm ocorrendo há milhares de anos. Não podemos mudar isso e impedir os incêndios. Esses incêndios resultam das condições de seca e abastecimento de água ou da umidade do ar. Se impedirmos esses incêndios, causaremos problemas em outros lugares. Há uma taxa de umidade neste planeta e os cientistas não querem falar sobre isso. Há tanta água e há tanta estrutura e espaço, portanto temos que ter enchentes, incêndios e outras coisas, porque isso faz parte da mistura da vida no planeta. É uma linha de vida da vida neste planeta e não podemos mudar isso. Se pararmos o fogo aqui, a mesma quantidade de fogo queimará em outro lugar. Se houver um incêndio em uma casa, aí sim, podemos fazer algo por isso. Mas os incêndios florestais na natureza fazem parte do processo da vida neste planeta. Aqui o Rick diz, os aborígenes costumavam criar incêndios com antecedência para evitar que houvesse incêndios no ano seguinte. Sr. Cash responde, administrar a vida é uma arte. Um dos diretores da Fundação Cash, que assumirá o controle após a minha morte, é um homem de alto nível. Ele também é caçador e tem suas próprias florestas que ele administra. Ele permite que a vida selvagem cresça e ocupe seus bosques e depois os caça no inverno por talvez 10 dias. Ele disse que é um trabalho muito difícil de administrar a natureza. Certa vez o Sr. Cash lhe perguntou por que ele faz isso. Ele respondeu que é um prazer para eles viver e para mim fazer represas, abrigos e preparar a floresta para eles. Mas a conservação faz parte do trabalho de um caçador. Isso faz parte da estrutura deste planeta. Temos que controlar isso, mas os incêndios florestais fazem parte disso. A única coisa que não podemos controlar mais ou menos são os movimentos das placas tectônicas da Terra, que levam a terremotos e tsunamis e vêm parcialmente com erupções vulcânicas. Essas coisas são planejadas bilhões de anos com antecedência. Não temos nada a dizer sobre isso, mas o resto faz parte da estrutura. Temos que aceitar isso. Podemos administrar, mas não podemos impedir. Faz parte da vida deste planeta. Desenvolvemos uma tecnologia, testamos na China, onde podemos criar um ambiente massivo ali. Nós a testamos apenas em pequena escala, mas isso também pode ser feito em um ambiente de grande escala. Produzimos uma grande quantidade de CO2. Atualmente estamos trabalhando no desenvolvimento de coisas como mangueiras de água e pulverização de água para apagar incêndios em edifícios. Podemos colocar essas unidades ao redor do fogo, que o privará de oxigênio e interromperá assim a condição de queima. O bom disso é que se uma pessoa estiver lá dentro por engano, ela não será sufocada. A condição é apenas a de não permitir que o fogo receba oxigênio. Também pode ser usado para criar vida. Em vez de usar um spray de espuma de CO2, podemos criar um ambiente de CO2 e isso interromperá o fogo. Não use o novo gancho para a visão se você tiver lentes ou colares artificiais. Aqui também foi feita uma sugestão para que o novo canal do YouTube também tenha acesso a outros idiomas. Pergunta para o Sr. Cash. Você disse que os médicos da Fundação Cash ainda não eram capazes de controlar o sistema por meio da alma. Isso afetará o uso dos fones de ouvido para o sistema de saúde que adquirimos? É muito cedo para conseguir um reequilíbrio confiável dos campos? Sr. Cash responde. Os sistemas de saúde que vocês compraram são totalmente diferentes dos que usamos nos centros de saúde da Fundação Cash. Mas eles também estão conectados por meio deles. Há uma evolução no desenvolvimento da tecnologia. Recentemente, novos sistemas estão sendo adicionados. Se você adquirir o sistema de saúde, você também precisa passar pelos centros de saúde para conectar o seu sistema ao nosso. Para responder à sua pergunta, não. Isso não afeta seu sistema de saúde. Seu sistema é feito de uma maneira totalmente diferente. Na última sexta-feira, testamos esse sistema para entrar em operação e ele funcionará diretamente por meio da alma. É muito diferente. Você se conecta diretamente à alma do sistema e então verá as diferenças. É um passo à frente no desenvolvimento do conhecimento e da tecnologia. Pergunta para o Sr. Cash. A contaminação por raio-x pode ser neutralizada com o uso de ganhos CO2 e NO? Sr. Cash responde. Eu nunca ouvi essa. O que é contaminação por raio-x? Aqui o Rick diz. Acho que significa que você recebeu muitos raios X ou estava brincando com um tubo de raios X e foi atingido por raios X. Sr. Cash responde. Se você receber uma dosagem muito alta e for contaminado, há maneira de fazer isso sim, mas não com os ganhos da maneira como você fala. Não. Raios X, raios gama, raios alfa, tudo mais tem um sistema metódico para ser extraído ou absorvido. Pergunta para o Sr. Cash. Os recentes assassinatos no Irã serão um problema para a próxima conferência no Irã ou isso será tratado diplomaticamente? Sr. Cash responde. Isso tornou um dilema desde ontem. Teremos que esperar para ver qual será a reação. Nossa equipe no Irã é responsável por tomar todas as providências com as autoridades iranianas em relação a vistos e tudo mais. Esperamos que até o final de agosto tenhamos todas as informações. Um convidado foi assassinado durante a posse do novo presidente. Nosso trabalho não tem nada a ver com o governo, mas apresentaremos a tecnologia na presença deles. Não sabemos qual será o resultado e a reação. Eu sei qual será o resultado, mas eu não posso dizer a vocês. É muito claro quanto a isso. Esta conferência é totalmente controlada pelas autoridades, como vocês entram, onde ficam e para onde vocês vão. Nós já temos uma pista sobre essas coisas, mas eles precisam informar o Ministério das Relações Exteriores, que informará então a embaixada. Nós cuidaremos de todos os detalhes para vocês. Pergunta para o Sr. Cash. O Sol sempre nasce no leste. Há algum tempo ele está nascendo no norte. Você acha que essa mudança se deve ao deslocamento da polaridade do plasma da Terra? Se sua resposta for sim, essa mudança continuará? Sr. Cash responde. Não, na verdade não. O efeito ele é causado por muitas coisas. É uma linha do horizonte. O problema é que as pessoas querem que o conhecimento seja simples, então a realidade é jogada pela janela. A Terra não gira o tempo todo em uma linha reta no Equador, como fomos levados a acreditar. Ela se inclina ligeiramente e sobe e desce em forma de onda, conforme se move ao redor do Sol. Às vezes temos esses padrões irregulares, mas eles dependem de como os campos gravitacionais interagem e de como ele mergulha. Há também os efeitos de outros sistemas planetários no Sistema Solar e como eles se ajustam às mudanças da Terra e como se movem para o espaço aberto pela mudança no padrão. Essas mudanças não são planejadas, mas podem acontecer. Depende também de como os outros sistemas planetários se alinham e do efeito que tem sobre o ambiente. E é assim que funciona. Pergunta para o Sr. Cash. Você disse que se liberarmos a tecnologia, ela causará um caos. Não temos já um caos no momento? Não seria melhor ter um belo caos do que a estrutura que temos no momento? Sr. Cash responde. Você nunca morou na África. Eu vivi e trabalhei na África por 20 anos. Lá em outros lugares há casas e prédios luxuosos e logo atrás ou embaixo há muita pobreza e pessoas vivendo em barracos ao lado das pessoas ricas. Se de repente liberarmos as pessoas e lhe dermos a possibilidade de ir para onde quiserem, o pobre do barraco vai querer ir para a América ou para a Europa. Essa é a maneira como construímos a estrutura do nosso mundo. Os que não tinham, agora vão querer ter. E a transmutação criará o caos para aqueles que têm. Esse é o problema. E a transmutação que liberaremos tornará essa divisão 10 vezes pior. Aqui o Sr. Cash continua falando sobre a Revolução Iraniana e os 5% ricos e 95% pobres e o que aconteceu. Os líderes mundiais não deveriam ter medo das pessoas que vêm de fora. Eles deveriam ter medo das pessoas pobres dentro de seu próprio país que querem obter o que eles têm. Teremos um caos, sem dúvida. Será um caos muito grande. Será pior do que um terremoto, mas depende de quanto será o tremor. Pergunta para o Sr. Cash. Você disse que houve algumas ameaças à sua integridade física, e você acabou de dizer abertamente que pode transmutar. Então eles seriam capazes de tocar em sua fisicalidade a menos que você permitisse? O Sr. Cash responde. Não mudamos as condições. Para tudo, há uma razão. Você precisa entender que ensinamos demais e divulgamos informações demais. Muitos governos entendem isso e sentem que isso é uma ameaça a muitas estruturas. Um dos motivos pelos quais não divulgamos as unidades de gás e energia é que no momento em que fizermos isso, haverá um caos na estrutura econômica mundial. E muitos países não gostam de ver isso. Todos os dias, bilhões de dólares são gerados a partir do petróleo e do gás que saem do solo. Eles fornecem renda ao seu governo, financiam o seguro nacional, hospitais, escolas e tudo mais. Mas eu nunca vi agentes de Deus sentados nos postos de petróleo e gás pedindo um pagamento. Foi o homem que atribuiu um valor a eles para controlar os outros. Sempre que conversamos com as grandes empresas de gás, a primeira coisa que elas dizem é: que danos vocês vão causar para nós? Se liberarmos o gás, eles vão acabar com isso. Um homem muito poderoso do mundo me explicou que eles montaram uma estrutura apenas para observar o que eu estou fazendo. Há organizações que observam tudo o que ensinamos, liberamos ou fazemos. Eles têm medo porque sabem que não podem nos controlar. Eles viram o que aconteceu quando liberamos o copo da vida e perceberam como isso afetou as coisas. O mesmo aconteceu quando liberamos os magraves. Mas muitos de vocês não fizeram nada com isso, não conseguem fazer nada com isso. Mas eles fizeram. Se liberarmos a unidade de gás, será a mesma coisa. O mesmo acontecerá se liberarmos o sistema de transporte e transmutação. É aí que eles não podem tocar e não sabem como valorizar. E é aí que vem a ameaça. É o conhecimento que é uma ameaça, não eu pessoalmente, porque as pessoas recebem educação. Eu disse a eles, se vocês me tocarem, sua linhagem não existirá. Esqueçam então a sua nação. Não é uma questão de evitar isso. É deixar que eles mesmos acabem com eles mesmos. Isso é inevitável. Não há como eles pararem a mudança. Eles podem resistir a ela. E o assassinato não resolverá o problema. Eles fizeram isso no Irã, mas o problema piorou com o presidente. A melhor chance que eles têm é trabalhar conosco e trazer a tecnologia à tona lentamente de forma controlada. Talvez os líderes aguentem por mais alguns anos. Eles não tentaram me matar? Mas eles acabaram matando o Fábio e agora ele se tornou parte da história da Fundação Cash. Eles não tentaram me envenenar? Eles tentaram atirar e fazer uma perseguição em alta velocidade nas autoestradas da Bélgica. Foi exatamente nessa época de julho, agosto de 2012, quando me sentei com o rei das montanhas da Bélgica. E ele me disse que como ele não conseguiu a tecnologia, que eu deixasse então o país dele. E eu disse, eu vou embora, mas você vai abdicar. Ele riu, mas depois do dia no dia 13 de fevereiro de 2013, ele abdicou antes do final de 2013. Há uma estrutura estabelecida para que a mudança ocorra, e essa estrutura será seguida, e ninguém pode quebrá-la. Ninguém, por mais forte que seja, pode fazer algo para impedir isso. Então deixe que eles tentem. Aqui o buscador de conhecimento diz, como membro de apoio do Conselho Universal, esse buscador de conhecimento ele desejou muitas felicidades ao Sr. Cash. E ele diz, sei que sua presença e o que tem feito durante toda a sua vida e muitas vidas está presente aqui para elevar todas as almas. O Sr. Cash diz, não fazemos nenhuma reivindicação, apenas tentamos entender o que precisa ser feito. Tentamos estabelecer o sistema que é... Eu estou tentando ser bem cuidadoso. A cena está montada e o roteiro foi escrito. E vocês sabem como é. Se um ator quebra a perna e não pode fazer seu papel, então eles usam seu substituto ou encontram outro para substituí-lo. O roteiro foi escrito para a paz mundial. A hora, o local e a maneira como ela virá já estão definidos. Não importa se a senhora ou o Trump está no poder, ou o presidente Xi, ou o Ayatollah Khamenei do Irã, se ele é morto ou não, se ele morre ou está no poder. A estrutura está definida para um determinado momento. Esse determinado momento na Terra não é ditado pela humanidade, é ditado pela estrutura maior. e está definido para mudar a dimensão da humanidade. Você já se perguntou por que, de repente, nos últimos 50 anos, o homem passou por tamanha evolução na ciência, na tecnologia e nas comunicações? O atual sistema de comunicação tem sido um dos principais instrumentos que nos permitiu cobrir todo o planeta com a tecnologia. Temos o rádio, a televisão, os telefones celulares, os satélites e os futuros sistemas de plasma para a comunicação. E agora trouxemos a comunicação da alma, o que significa que uma vez que o homem compreenda a conexão, ele poderá se conectar à sua alma. 6.000 anos de rotação em torno do nosso Sol não é nem mesmo uma fração de nossa rotação em torno do ponto central do universo. Somos apenas um grão de poeira. O futuro da humanidade foi definido com antecedência para chegar a esse ponto de mudança. Não importa quem está aqui ou não. É apenas uma mudança de atores, porque a mudança já foi definida. E há uma razão para essa mudança. É com um pequeno ímã em uma mesa de ímãs. Esse movimento fará a conclusão e colocará o restante dos ímãs em uma nova ordem. Em uma mesa de ímãs, mesmo que você mova um pequeno ímã, os outros terão que encontrar uma nova posição. E esse pequeno ímã é a Terra e a alma da humanidade. A mudança que estamos realizando se refletirá na mudança de toda a criação. Não é apenas para os humanos. Às vezes, é o pequeno ajuste fino que é mais difícil, e não os grandes ajustes. Os homens dos programas espaciais e militares sabem que é assim. São os últimos 5 centímetros da aterrissagem que faz a diferença entre uma aterrissagem suave ou um acidente. Não são os 100 metros que são muito fáceis, na verdade, de fazer. Portanto, temos que fazer o ajuste fino para obter o tempo certo, a posição certa e então deixar rolar. E esse pequeno movimento de ajuste é mais importante do que o grande movimento. Nos últimos 5 centímetros, tudo pode ser quebrado. Temos que fazer o ajuste fino na Terra e ela precisa de muitas coisas para se ajustar e obter a posição exata para que o resto siga. Mas isso não está nas mãos dos humanos, nem do governo ou dos presidentes. Ninguém pode interferir no que está por vir. E quando isso acontecer, trará muitas coisas não apenas para o resto do universo, mas também para o que isso fará dentro da própria Terra. Quando as pessoas entenderem o motivo, haverá muita ênfase em fazer as coisas direito aqui na Terra. A menor coisa precisa estar certa para que o resto se encaixe no lugar certo. Isso não depende de quem é quem, mas, em princípio, precisa ser feito da maneira correta porque é o alicerce sobre o qual os outros são construídos. É como um pequeno dente na boca do Criador que está causando muita dor. É esse pequeno buraco chamado Terra e a criação do homem. É como uma estufa que deve fornecer as mudas e o alimento para o resto do universo. Se sua alma for criada da forma errada, por meio da força do seu aminoácido, então isso precisa ser corrigido, e nós estamos aqui para corrigir isso. Nenhum líder mundial, nenhum governo, nenhum tiroteio pode interromper o processo. É tarde demais, e já fomos longe demais. Até nós podemos falar a língua chinesa e falar sobre o átomo e o plasma, mas o alvo já está definido. Não estamos aqui para desafiar nenhum governo. Estamos nos certificando de que não haverá governo e que o homem governará a si mesmo por meio de sua alma. Um dia o homem entenderá. Um dia seus filhos, talvez até você mesmo, ouvirão essa parte do ensinamento e dirão: ele sabia o que ele estava falando naquela época. Porque nós preparamos tudo e sabemos o que vai ser feito. Meu trabalho é muito simples. Sou como um professor em um pequeno vilarejo e tenho que ensinar crianças de todas as origens diferentes. Tenho que ensinar desde a escola maternal até o 12º ano e prepará-las assim para a universidade. Conhecemos todas as matérias para ensinar a todos os alunos. Aqui o Sr. Cash conta sobre quando tentaram assassiná-lo na estrada da Bélgica em 2012. O método deles foi bater em nosso carro por trás e depois que o carro virou, eles atiraram na minha cabeça. Mas nós estávamos bem treinados e tínhamos um carro à prova de balas. Eles não conseguiram fazer isso. Fomos perseguidos de Ghent até Antuérpia. E na Antuérpia eles começaram a sair dirigindo. E então eu os persegui. antes que eles pudessem nos perseguir novamente. Eu vi que eles jogaram a arma pela janela, e no Hotel Holiday Inn, na Antuérpia, eu conhecia muito bem a área ali. No último minuto, eu os encurralei e coloquei meu carro 90 graus em relação a eles. E eu disse a eles: vocês vieram para atirar em mim, então atirem. Mas você jogou a arma pela janela. Eles não sabiam para onde ir. Eles deram a volta em meu carro e passaram pela área onde vendem diamantes, onde eu conhecia muito bem as ruas. Então, de repente, do nada, a polícia bloqueou a estrada, levou os caras sob custódia e nos colocou na delegacia de polícia. Mais tarde, eu descobri, por meio da inteligência britânica MI6, que a polícia nunca tomou nenhuma medida contra os assassinos. Eles eram dois criminosos que estavam cumprindo pena de prisão perpétua e a polícia da Bélgica lhes ofereceu liberdade se eles conseguissem me assassinar. É por isso que a polícia os deixou sair pela porta dos fundos. Eles se esforçaram muito para fazer o trabalho deles, mas o trabalho é muito maior do que eles jamais imaginaram. Quando chegar o momento em que eles puderem me assassinar, isso significa que o processo estará concluído. E é assim que as coisas são. Eu não tenho medo do que eles farão. Eles tentaram tantas vezes e não conseguiram me pegar, mas pegaram o Fábio. Não tenho medo de nada. Eles têm mais medo do que vai acontecer comigo do que eu. Se alguém me tocar, a linhagem de sangue deles não existirá mais. Eles tentaram, o rei abdicou e você verá o resto. Não é ser arrogante, é saber os fatos. Aqui o buscador de conhecimento diz: todos nós desejamos que esse filme se desenrole de uma maneira bonita. O Sr. Cash diz: esse filme se desenrolará de uma maneira muito feia, mas o final será doce. Essa é a verdade sobre isso. Porque muitas pessoas fizeram muitas coisas erradas, e as vítimas não perdoam como nós, elas querem acertar as contas. É muito interessante se você ouvir Netanyahu nos últimos dias, que ele diz que mataram 12 mil terroristas palestinos quando tomaram a cidade de... Quando lhe perguntaram quantos civis foram mortos, ele disse: nenhum. Isso significa que a vida dos civis não tem valor para eles, porque eles não os consideram os seres humanos. E eles dizem: nenhum. Eles não contam para serem adicionados. Todo homem justo encontra uma maneira de justificar suas ações. E é assim que as coisas são. Mas nós sabemos o caminho e definimos o caminho. E eu disse muitas vezes a essas pessoas: toquem em mim e vocês verão o que eu toco. Eu saí da cruz, então uma bala não é nada para mim. Então vamos conversar. Aqui eu acho que o Sr. Cash está dizendo a essas pessoas que vocês não podem me matar, então vamos conversar. Pergunta para o Sr. Cash. Essa pergunta foi um pouco complicada de entender. A buscadora de conhecimento está preocupada com as pessoas que fazem coisas ruins. E ela diz o que acontece com a alma delas quando deixam a Terra. E então ela perguntou sobre as pessoas que morrem e fizeram coisas erradas e o que acontece com elas quando estão do outro lado da parede. Ou seja, na dimensão de não ter um corpo, vamos dizer assim. Então ela queria saber se levarmos as almas delas orando por elas, se elas não se sentirão pior. Sr. Cash responde: em primeiro lugar, não existe outro lado da parede. Estamos todos do mesmo lado. Alguns de nós não têm a fisicalidade, mas a alma existe. Quando nossa mãe morre, ainda sonhamos com ela, de modo que podemos permanecer em contato com essa alma e o restante disso. Mas no mundo do homem físico, você tem o outro lado. E no mundo da criação, as almas não têm o outro lado, é tudo um. É apenas a posição que assumimos de acordo com o que carregamos conosco e com a força de campo que reunimos no momento da separação da fisicalidade. Eu já ensinei isso. Você reuniu o suficiente para sonhar uma estrela e criar uma nova vida? Ou você será apenas uma poeira flutuando em torno do universo? Se você fez o bem e reuniu força de campo suficiente, você pode se tornar uma estrela. Se você foi um criminoso, então você se tornará um pó. E a vida deles é torturante. Quando você transmutar em vez de ir para a lua, você poderá ver que tipo de vida viveu e o que fez de errado. Então você pode tentar se corrigir com o tempo restante na fisicalidade. Durante outra sessão, você também pode tentar se elevar a alma até a dimensão do Criador. Então compare como você quer viver. É tudo no mesmo tempo, não há diferença. Deus não cria um muro de Deus para manter algumas pessoas fora. Ele não é como o Sr. Trump, que quer construir um muro entre o México e os Estados Unidos, entre os bons e os maus, ou entre esta galáxia e aquela. É muito simples. O homem em sua totalidade tem que viver com os campos que carrega na dimensão de sua existência. Nada mais e nada menos. A fisicalidade será deixada para trás e o que você carrega está na cesta da alma. Isso é o que conta e levará a outra parte da vida. Certa vez eu expliquei isso a um criminoso e ele disse: Ah, Deus não existe, eu vou pagar minha pena ficando nesta prisão e pronto. Eu disse: Você não entende o crime que você cometeu. Aqui eu não consigo entender totalmente o que foi dito, mas é algo como se você nasce com pernas e braços deficientes, você sofre por dentro, porque você não pode se mover como os outros que você vê. Quando não entendemos a vida, é assim que nossa alma experimenta. De certa forma, ficamos presos em nossos atos e entendimentos errados. Mas quando a vida da alma do homem fez algo errado, então é mil vezes pior do que na fisicalidade. Se realmente entendêssemos isso, nunca faríamos coisas ruins na vida, e faríamos tudo para conhecer a nossa alma. Esse é o fato da vida, e não há outro lado para onde ir. Há apenas esse lado, chamado vida, como ela é. Mas há dois níveis, o mundo da fisicalidade e o mundo da alma. Mas há outro mundo intermediário sobre o qual o homem aprenderá no futuro. Ele não está pronto para entender isso agora. A vida não termina nos dois mundos da fisicalidade e da alma. Há mais dimensões. Primeiro deixe o homem entender o trabalho da energia do universo e tente entender as interações de seus campos, que é essa bola de energia. Aqui o Sr. Keston respondeu sobre o nêutron, o próton e os elétrons seguirem a mesma lei. Em vez disso, ele respondeu que o ser humano é muito insignificante no escopo de toda a criação. Fim do índice rápido do workshop 549.